Tarde. Um, dois, um. Guerreiro de dentro de fora, no meio da rua, me transformo num vulto e você nem me vê. Corri um risco sem ligar, parti pra cima. Eu fiz e faço a primeira pessoa aqui nessa rima. Quem conviveu já escreveu um traço da minha trilha. Ficou com inveja, tá ligado? O que quero? Subir na vida. Mas o respeito pelo maluco inteirado tem que ser positivo. O que há é um sufoco. Deixa eu pegar uma brisa. Meu 7-1 era o atraque, joguei diferente. Fiz o desdobro desse embarque. Mas hoje em dia eu manipulo com a verdade. Só que nas ruas de qualquer quebrada tem que ser maluco original. Já cansei de ensinar o caminho das pedras. Agora dá um tempo, vê se me erra. Isto é verdade, eu não tenho mesmo vergonha na cara, porque ainda me preocupo com essa rapa que me escarra. A consciência cobra da inteligência todos os fatores em qualquer tipo de fita, porque eu sou mais uma vítima, correndo perigo, tentando escapar constantemente nessa terra de inimigos. Muito dinheiro, puta chique, joias, carro zero, jantares à luz de velas. Aí quem não quer, eu também quero. Se eu fosse um cara rico, de helicóptero, sobrevoando a favela, jogaria muito dinheiro pra ajudar esse povo que vive no meio dessa guerra. É por isso que a inveja torna-se ambição, leva um ladrão a fazer um sequestro relâmpago, meu irmão. Sai fora o ser humano que alusa a minha mente. Sou Smith e comecei no som. Psicodélic. Eu sou mala, sou mala. Polícia, playboy, prostituta, bandido. Eu sou mala, sou mala. Sem alça ou com alça, foda-se como quiser. Eu sou mala, sou mala. Sem dinheiro, sem prejuízo. Eu sou mala, sou mala. Tô com Deus e quem vai comigo? Mas não adianta disfarçar. O doido na rua ou em qualquer lugar, escuto falatórios a meu respeito. Mulheres, esconde a bolsa e sai do meio. Os outros me chamando de maloqueiro, vagabundo, disfarçado, caxangueiro, maltrapilho, cabeludo, é maconheiro. Aí é choque, se os homens percebem alguém falando desse jeito, é abordagem, suspeita, mão na cabeça, baculejo. Se reclamam, me reboca, desacato, autoridade é mais um preso. É isso aí, pode crer. País de terceiro mundo, fazer o quê? Aquele fã que viu, torceu o bico quando ouviu o Roberto Carlos levando um rap. Ei, John, há muito tempo que o rap contagia assim. O povo escuta música americana sem saber o que estão falando, ficam viajando, se fantasiando. Assim é trash, larguei essa tese, vejamos o que acontece. Não é fácil, quem tem um lado psique aguçado, fumou ou não, o mestrado tá ligado. Ideia vai, ideia vem, quero ver qual de nós, quem é quem, quem é quem. Ele falou que não gostava do rap daqui. Porque o Brasil imita americano, e daí? E se não tivermos criatividade, com a nossa arte não seremos capazes. Filho da puta, fala isso pelo computador. Se tivesse com a gente, saberia que iria trabalhar até te ferrar sem pudor. A música pega seu lado emocional, ultrapassa barreiras, comunicação atravessa as fronteiras. Por via satélite, vai parar no infinitos scratches. Isso é normal, a música para mim sempre foi universal. Aí gringo, se não gostou do nosso rap, vá se fuder. Tu se acha o cara doido, eu sou mais doido que você. Ladrão, favela, gueto, selvagem, guerreiro do trecho, atitude de maloqueiro. Rapper brasileiro. Eu sou mala, sou mala. Polícia, playboy, prostituta, bandido. Eu sou mala, sou mala. Sem alça ou com alça, foda-se como quiser. Eu sou mala, sou mala. Sem dinheiro, sem prejuízo. Eu sou mala, sou mala. Tô com Deus e quem vai comigo?